Bravo 084, clear in text until gate 06, still behind gate 06. Copy that, we are clear for taxi until behind, and 060-84. Romeo 6313 para o táxi, 154 ao bordo, alcança Galeão com 4 horas. Chalé 6313, autorizado o táxi, via Índia Alfa no ponto de espera da 10, Chime Torre 1-1895, que é legal no 0 no Mia, boa viagem. Ok, ponto de espera 1895, obrigado, uma boa noite. Aeroporto 084, clear text via India Alpha on the point of runway 10, on the point of runway 10, contact tower frequency 118.95, QNH 1016, good trip. We're clear to taxi via India Alpha, holding point runway 10, contact tower 118.95, last QNH 1016, muito obrigado, a bom trabalho. O Bravo Oscar está livre ingresso, chama ele e pronto, na 17. E o Oxa 6313 está autorizado a alinhar decolada 10, venta de 140 graus com 9 graus. A linha decola 10, 6313. Salvador, voo no 604, passe nível 200. Ok, encontrei? É o no, voo no 604, passando 200. Ok, chame Recife, 12545, boa noite. 2545, boa noite, 604. Romeu Bravo Oscar, aguarde o instante para a decolagem. Tower, good evening, Europa 084. Europa 084, good evening, maintain position before the holding point runway 10. Maintaining position, Europa 084. Oxa 6303, decolou aos 43, controle 120.8, tenha uma boa noite. 208, amigo, boa noite também, obrigado. Enable 133.25, good night. We'll call center 1251-133-25-6710, bye for long. Salvador, boa noite, China 6313. Boa noite, 6313, contato radar, Sobol 360, saída da EL. Afirmativa, possibilidade de Ledas a presente, senhor? Autorizado. Ok, Ledas a presente, graças. Buzzero 84, clear to take off. The wind is 140 degrees with 8 knots, clear to take off. Clear for take off, Eurobar 084. Romeu Bravo Oscar, o vento é 130 graus, 8 nós, está autorizado a decolagem da 17. Europa 084, airport at 45, call now departure control 120.8. Have a nice flight and a good night, sir. 121.8 and thank you, bye-bye, Europa 034. Just a correction, 120.8, okay? 120.8. 120.8, Europa 034. Bye-bye. Zone muito boa noite, Europa 084. Boa noite, Europa 084, radar contact, climbing level 370, Puka departure. Main fly level 370 and confirm departure. Puka, Puka departure. Total, boa noite. So we were clear by associate departure, let me check. Europa 034. Trolley Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar. Romeo Bravo Oscar, contato radar, Sudol 340, saída Momo. 340 na Momo Oscar. Romeo Bravo Oscar vai atentar essa posição agora de 12 horas para uma 5 milhas, um Airbus 330 Heavy da Air Europa com, na saída Puka. Gente, Romeo Bravo Oscar. Salvador, é o Oceania 630 para partida na posição 6 e posterior para o back. Livre e puxa a chanóia pós-taxi, Oceania 630. É, desculpa, acho que eu não me disse. É, acionamento na posição, ok? Chamará para push. Firma, firma. Obrigado. Postura pushback, Oceania 630. Chamaremos. Europa 084, you are cleared, direct ZIPA position. Direct ZIPA position, Europa 084, obrigado. Oscar, vou ir Petrolina. Oscar. Oceania 63, no 3, chame Recife, 1251, na Alterna 13, 325. 251, 3325, uma boa noite. Recife, boa noite, Júnior 63, 13. Recife, boa noite, Júnior 63, 13. 63, 13, Júnior está chamando o controle. Opa, desculpa, estamos no rádio errado. Oscar, chame Recife em 12545, boa noite. Olá, até a volta. Solo Salvador, Oceania 6310 para push. Puxa, pode para o táxi, seu nome é 310. Tá livre o push, já pode dar a porta do táxi. Aí é 310. Boa noite, Oceania 6224, 230, identifique. 6224, boa noite, identifique, chega da Aman. Descer nível 050, comprou de toque. Ok, chega da Aman, está presente, está autorizado, toque, descer ao 050, ok? Positivo. Air Europa 084, call receive center, frequency 125.45. 2.45, Europa 084, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, o 3305-09, tenta Alfa 3305 para Recife. 3305 para Recife, 330, via Ramp e Whisky 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1208, transponder 5564. Ramp e Whisky 58 para Recife, nível 330, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Caju, 1208, controle Salvador, 3305, atendimento correto, resposta pronta para puxa e acionamento. Reposta lá. Nós temos 147 a bordo com 3 horas de desdobramento alternando Natal. Chanel 6310, autorizado táxi via Índia e Alfa, o plano de espera da 10, chama a torre 1-18-95, QNH 10 no meia, boa viagem. Ajustado B16 via Índia e Alfa, 118-95, vai chamar no ponto de espera. Oxané 6310, obrigado. Que na 6224, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2000, livre LS, tomar estado 6224. Ajuste Salvador 1016. 1016, obrigado. Próximo. Ali, decolada 10, Oceania 63. Poxa, 63 no zero, decolou 04, controle 120 decimal 8, tenha um bom voo e uma boa noite. 1208, muito obrigado, 63 no zero. Salvador, é o Oceaner 63 no zero. 63 no zero, contato radar, tubo 350 na saída PUCA. Ao 350 na PUCA, 63. 10, solicita voar Jambo da presente. Exato. Jambo na Pro 63, 10. Lá no localizador tem o campo à vista, Oceaner 6224. 6224, complete o LS, chame Turno no 1895, boa noite. 1895 até a decolagem, obrigado. Torre, boa noite, Oceaner 6224 na final da 10. boa noite, Ocean 6224, cheque o trem, o vento é de 1,40 graus, 8 nós, o altímetro no 0, 1,6, está autorizado o pouso na cabeceira 1,0. Ok, tá com o trem em cima ainda, informando abaixado e travado, Ocean 6224. Gente, reporte abaixado e travado então. Reportar abaixado e travado, chamei a 6224. Oxanã 6224 agora baixou e travou. Cliente permanece 140 com 62, autorizado pouso 90, Oxanã 6224. Viu pouso 90.